Yes. Saudações, robôs, mutantes e alienígenas. A USS Omniverso está de volta para explorar os mais distantes rincões das cronologias dos gibis. Mais uma produção exclusiva do artefinalhq.com.br. Vai lá e ouça mais Omniverso, Sete Jagunços e o Pilha de Gibis. Tem também @artefinalhq no Twitter, Instagram e no Facebook. Pois bem, amigos e amigas, estamos aqui para irmos novamente e audaciosamente aonde ninguém ainda foi. E para esta missão, eu me encontro aqui com o meu imediato vulcano, Jamerson. Longa e próspera. E o praticante de Kikifu, o Alferes Iomé. Muito obrigado pelo Kikifu, cara. Me sinto honrado. É o meu estilo preferido na infância. Hoje vamos falar sobre duas coisas que a gente mais ama na vida. Não é a DC nesse caso, né? Vamos falar sobre John Byrne e sobre Star Trek, uma coisa só, né? Eu não sabia, descobri hoje, aqui em off, falando com o Reginaldo, que o John Byrne é fanzaço de Star Trek, como toda pessoa de bem, né? Vamos deixar isso bem claro. E aí ele criou um bocado de... Vem fazendo, eu acho ainda, um bocado de minisséries curtas, de especiais. Muitos deles entre alguns episódios da série clássica, entre os filmes. E hoje nós vamos falar de um deles com o personagem preferido de praticamente todo mundo, que é a minissérie Leonard Nimoy Frontier Doctor, lançada pela IDW em 2010, escrita e desenhada pelo John Byrne, que tá em boa forma, por incrível que pareça, tá? Ele, tudo bem que tá abusando nos diálogos, fazendo diálogos muito imensos para um gibi, mas a arte dele tá, para mim, tá tinindo, assim, quando você fica... Todo artista vai ficando mais velho, vai ficando aquela arte mais cartunesca dele, tá... Tá coisa linda, assim, tá sobrando. E como é uma coisa que ele gosta, dá pra ver que ele gosta, ele capricha bem. Mas antes de começar, Jamerson, explica aí, dá uma geral nesse conceito do universo criado pelo Gene Roddenberry. Veja só, o Star Trek é a série que iniciou todo o processo de fãs acompanhar ali, se tornarem realmente, eu acho que hoje a cultura chama de geeks, né? Quando ela foi cancelada, depois de ter passado originalmente, fãs que pressionaram os estúdios a começar a fazer reprises e depois pressionaram a NASA nos Estados Unidos a chamar uma das naves espaciais de Enterprise e fizeram pressão para o retorno da série daquilo que seria a fase 2, que foi transformado no primeiro filme, que é um filme hoje muito considerado muito cerebral. Nos quadrinhos, a Star Trek sempre esteve presente. Primeiro nós temos os quadrinhos da Golden Key, que foram publicados aqui no Brasil, parte pela Ebal, naquelas revistas em formato meio tabloide em preto e branco, com fotos que são, fotos tiradas de cenas dos episódios, e publicou uma quantidade reduzida, um especial, depois mais uns 6 números e material da Golden Key. Nos Estados Unidos, depois da Golden Key, quando o filme ocorreu no final dos anos 1970, em 1980 a Marvel lançou uma quadrinização do filme, né? E essa quadrinização depois, ela foi primeiro lançada no editorial, depois ela foi os números 1, 2 e 3 da série mensal, que foi escrita pelo Wolfman. Essa série ela teve curta duração e o projeto foi abandonado. Retomando na DC depois do sucesso do Star Trek 2, A Ira de Khan. Há um problema que a gente nota quando começa a ler essa fase na DC, que foi lançada em 1984, que ela é escrita pelo famosíssimo Michael W. Barr, ele que fez Camelot 3000, é porque ela começa exatamente depois de A Ira de Khan. E o filme Star Trek 3 também, o intervalo entre os filmes Star Trek 2, 3 e 4 são menos. Entre o 2 e o 3 é maior, mas o 3 e o 4, um continua exatamente aonde o outro termina. Isso cria alguns problemas que depois são anulados, porque, na verdade, o material de 4 é um universo expandido, não é um universo realmente oficial. O W. Barr, ele escreve os 16 primeiros números, depois começa um roll de artistas, entre outros o Straczynski, o Bill Mumy, que é o do menino do Perdidos no Espaço original, também escreve as edições. E lá por volta do número 50, já em 87, entra o Peter David, que começa a colaborar com a série. A Paramount chama a DC e resolve fazer, depois do Star Trek V, alinhar os filmes, porque alinhar o filme com os quadrinhos, porque nos quadrinhos eles estavam durante muito tempo na nave. Eu não sei se vocês se recordam, mas a Enterprise destruída no filme e nos quadrinhos eles continuam, inclusive o Kirk falando a Excelsior nos quadrinhos, né? Porque precisava de uma nave estelar, né? E como a Enterprise havia sido destruída, eles usam uma outra nave. Aí eles alinham de novo os filmes, relançam as séries em 89, e nesse relançamento ela faz uma série para Star Trek e faz uma série para Star Trek Nova Geração. São essas duas séries de 89 que a editora Abril traduz em 92 e faz uma série de curta duração. E eu fico feliz que o Burnie, ainda que não tenha feito até coisas melhores, ele teve aquele respeito que o Peter David teve. Então vamos passar para mim, Reginaldo, dá uma resumida boa aí no que se trata essa mini do McCoy, e aproveita, já mostra que você é fã. Eu gosto de pegar assim pelo pé e situe ela no canon, como diz os fãs. Cara, essa mini é Médico Sem Fronteira, né, que chama, é isso, né? Isso. Tem algum outro nome? Não, é isso mesmo. É só isso, né? Então, ela se situa pela vestimenta, tudo, ela aparentemente, ela aparece pouquinho antes do, como é que fala? Do primeiro filme, não é isso? Do Star Trek 1, né? Quando o Kirk já é almirante, né? E toda a equipe, toda a tripulação tá separada, né? Então, a Mini, ela cobre o que o Dr. McCoy vai fazer durante esse período, né? Que ele passa a ser um... Como o nome mesmo diz, a gente tem o Médico Sem Fronteiras, né? Aqui, né? Que é o cara que vai para aqueles territórios de risco ou países em conflito, né? Se arrisca para dar uma vida melhor para as pessoas. Então, basicamente, a mini é isso. É o Dr. McCoy numa navezinha sem nenhuma tecnologia, até um pouco genérica, né? Então, o foco é realmente no doutor, junto com dois ou três ajudantes, fazendo essas missões aí, que aí sim, ele é cheio de referência, né? Cruza com alguns personagens relevantes Eu acho bem legal, cara, assim, a menina. Ela não é nada fora do comum, mas é uma história redondinha, assim, vamos dizer. Bom, eu falei aqui no começo da arte. Me diz aí o que vocês acham dessa arte do Byrne, esse século XXI já desenvolvido, né? Esse Byrne mais velho, mais fora da indústria, fazendo só o que gosta. O que vocês estão achando dessa arte dele? Você falou da questão dos velhos ficarem cartunescos. E eu concordo, tem alguns que se tornaram bastante cartunescos aí na indústria, né? Alguns viraram válida imitação de si mesmo, mas o Byrne tá tranquilo, tá ali fazendo um materialzinho que ele gosta, ele mesmo tá fazendo a arte final, tá, aprendeu a fazer a arte final direitinho, tá, e ele desenhar cenários assim complexos, você vê ele usar fotos como referências. Nossas adaptações de séries de TV usa muito foto como referência, né, para a construção dos personagens. Ele usa as fotos direitinho, você não nota, por exemplo, que ele está usando aquela luz, né, para copiar o rosto do ator. Apesar que teve um ou dois momentos que eu dei um olhar no rosto do William Shatner e tive a perfeita ideia de que uma mesa de luz é o seguinte: você é uma mesa de desenhista e ela tem uma luz no fundo. Coloca uma foto e coloca uma folha. Sim. Transparente, aí você desenha em cima. Quem usa muito isso é o Brian Hitch para cenários em Nova York, quando Nova York vai ser destruída em Os Supremos, ou então naquela merda que ele fez para a Wildstorm com o Aaron Ellis. Eu não gosto nem de citar muito, certo? Quando ele vai desenhar cenários, ele usa uma mesa de luz. Sou fãzaço do Byrne, não tem jeito, e assim, cara, é muito legal, né? Porque o Byrne faz o personagem, faz o cenário, faz uma tecnologia assim, alienígena. Em algumas edições pra frente, ele brinca com alguma coisa, sabe, de flora e fauna alienígena, de biologia, assim. Ele é fiel aos conceitos do universo Star Trek, então o Andoriano parece um Andoriano. Eu gosto demais, cara. Eu acho assim que ele foi o que a gente falou, o cara é fã, faz aquilo lá com gosto e o resultado se destaca, né? As raças alienígenas eu achei fantástica. A fidelidade que o Byrne fez, assim, você reconhece o Andoriano, você reconhece o Romulano, reconhece o Klingon, e isso é muito legal, cara. Bom, já que você citou raça, na primeira edição, né, que apresenta a minissérie, o Dr. McCoy é acompanhado por um outro médico, e de repente aparece, eles viajam numa nave pequena, então eles vão para esses locais mais distantes, né, assim, muitos deles sequer têm um alcance da federação ainda, então é aquela coisa bem da ideia do Médico Sem Fronteiras que tem aqui na Terra, né, o atual, né, que vai lá para a África, para regiões de conflito bélico, esse tipo de coisa. Então eles vão para locais distantes, ele como médico vai lá tentar resolver alguns problemas, salvar vidas, né, e tudo mais. Nessa primeira edição, aparece o terceiro tripulante, que ele não esperava, né, só era ele, o companheiro dele, esse outro médico, que é uma moça que veio do planeta Andor, né? É uma andoriana, né? Que são os grandes rivais dos vulcanos, né? Eles viveram ali uma grande tensão por muito tempo. Então, Reginaldo, aproveita aí e fala para nós sobre as famosas quatro raças originais da Federação. O conceito da federação é bem legal, cara. É assim, legal, é otimista, né? É positivo você imaginar assim que você vai encontrar no futuro uma raça alienígena, né? E você vai, você não vai ter uma situação parecida com o que nós tivemos assim, que, né, na descoberta das Américas, né? Um extermínio, não, vai ser positivo, vai ser um encontro de espécies e elas vão se juntar para desenvolver uma sociedade espacial, né, intergaláctica. E esse é o conceito da união de planetas, né? A gente pega sobre a perspectiva da Terra, né? Então tem todo aquele que você vê até melhor no Primeiro Contato, né? No filme da Nova Geração, que eu acho que da Nova Geração é o melhor filme. Assim que a Terra faz o primeiro voo, né, em dobra, né, a primeira viagem em dobra, isso chama a atenção dos vulcanos que chegam na Terra e se apresentam, e é um encontro pacífico, né, onde mais tarde é integrada as outras duas raças, né, os telaritas, que eles parecem um porco assim humanizado, né, eles têm uma fisionomia de porco assim meio humanizado e são bons engenheiros, é uma raça, vamos dizer assim, que você vê até pouco na série de TV, tudo, mas eu acho bem legal eles, assim. E os andorianos, que são assim, aí sim são espetaculares, né? São aquelas, são humanoides de pele azul, cabelo branco, normalmente é um Black Power, né? Com anteninhas, né? Então eles têm alguma, vamos dizer assim, remete a algo insetívoro, assim, como se fosse um inseto, e eu acho ele muito legal, porque eles são belicosos, são violentos, assim, mas de alguma forma eles se integraram na sociedade aí que estava sendo construída, né? E os vulcanos, que são aquela, os elfos espaciais, né? Aquela coisa idealizada que é muito legal, né? Eles são, vamos dizer assim, como se a raça humana tivesse evoluído, né? Tivesse todo aquele período de conflito e tudo que nós já passamos, e de repente caiu a ficha e eles mudassem de atitude internamente, e isso daí desse um salto evolutivo na raça. Eu acho que na capa do terceiro ou do quarto ele faz uma homenagem ao Larry Niven, que ele coloca uma criatura, parece um pato de duas cabeças, vocês observaram? É na terceira edição que ele faz isso. Aproveita que você tá aí e fala sobre o final dessa aí, quando ele explica muito bem a primeira diretriz da Frota Estelar, né, que é aquela que fala sobre você, a não interferência. Não se meter numa raça desconhecida, né, basicamente. Na verdade, a primeira diretriz é lá para a Terra, ela não pode interferir no processo evolutivo de um outro mundo, né? E isso é uma limitação para muitas histórias de jornada, porque você imagina esse pendor que a Terra tem de colonizar e é chegar e impor a nossa cultura. E a primeira diretriz foi algo concebido com uma certa inteligência pelo Berg, que acaba sendo uma limitação para isso. Você não vai interferir numa outra cultura. Eu estou assistindo de novo Nova Geração e tem um planeta, tem uma simbiose, planetas que tem uma simbiose. Um não produz nada, mas evoluir uma droga, e eles viciam o pessoal do outro planeta. Aí eles vendem como se fosse um remédio, mas na verdade é uma droga que melhora o potencial deles, mas só esse outro planeta trabalha. A Enterprise do Picard descobre que é uma droga, mas por respeito à primeira diretriz pode porque senão interferia no processo vivo de um dos dois planetas. Então são limitações que acontecem. Na série eu achei muito errado. De um modo geral, assim, eu não acho a série uma obra de arte, não. E mas eu acho divertido, início, meio e fim, uma série legal. O finalzinho dela eu acho que poderia ser melhor, porque eu acho que ele deixou muito em aberto para fazer uma continuação. Mas assim, foi uma série muito bonita, e o respeito que ele tem, inclusive pela primeira diretriz, pelos conceitos próprios e pela o reaproveitamento de personagens de Jornada nas Estrelas, é mal. Eu de vocês, que eu sou mais velho mesmo, é que há muito balão de texto. Então, é uma característica desse pessoal, né? Eles escrevem diálogos enormes, né? Parece que estão declamando. Bom, a segunda edição é a que eu mais gosto, pela forma como ela é apresentada, pelo lance lá do teletransporte, e tem um dos personagens preferidos também, que é o Scott, né? Ele participa, o McCoy encontra com ele num planeta bem peculiar, né? Que é o... Assim, a forma como ele é apresentado, cara, pra mim foi a preferida. Essa história aí do teletransporte, ela é até legal e relevante, porque, vamos dizer assim, era uma característica do doutor, né, do McCoy. Ele tinha medo de se transportar, né, porque vamos dizer assim, a teoria do Star Trek é que o teletransporte, você é desintegrado, né, e você é reintegrado já na nave. Você é transportado na nave, você é remontado na nave, né? Então é assim, tá coberto de razão o McCoy, porque isso daí realmente o cara é morto e ressuscita na nave em segundos, né? Esse conceito aí de teletransporte é assustador, imagina, cara. Aí eu não sei como que a consciência é transportada também, né? Talvez assim seja um rearranjo nem molecular, eu falo em nível subatômico, que você volte com a mesma, vamos dizer assim, com a mesma personalidade, a mesma linha de pensamento quando você é remontado, que é o que não acontece nessa edição, né? O planeta onde o engenheiro lá, o Montgomery Scott, tá, os alienígenas, a cada teleporte, eles são, vamos dizer assim, como se eles fossem rejuvenescidos, né? Como se eles fossem aperfeiçoados, né? Então, isso daí vai modificando a espécie, né? E o barato é isso, é você resgatar você pensar uma coisa assim, que era só uma piadinha, né, do McCoy, que ele não gostava de ser transportado, e transforma isso numa história interessante, que é bem assim, parece um episódio mesmo da série, assim, né? Ele tem começo, meio, fim, então tem o problema, o desenrolar do problema e a solução, né? Mas é muito legal. Não era isso que eu ia falar agora, né? Ele, dos quatro números dessa minissérie, o que mais parece um episódio é justamente esse, né? E nem só porque tá o Scott, não, porque ela tem toda, que você falou, né, essa estrutura de episódio, e o lance do mistério, né? Que ele é um médico que vai pra um lugar que as pessoas estão morrendo, aparentemente sem nada, né? Quando eles vão fazer exame nas pessoas, a pessoa não tem sinal de nada, as pessoas simplesmente morreram, mas não tem nenhum sintoma. Ele e os assistentes deles fazem um diagnóstico. Acho que não aparece absolutamente nada. E esse é o mistério que eles vão tentar resolver, né? O que está acontecendo, que as pessoas estão morrendo sem ter qualquer tipo de razão mais vistosa, vamos dizer assim, né? Da questão das doenças que as pessoas morrem normalmente. E aí tem toda... Também explora muito bem, né? O lado mais duro do doutor, né? Que ele se mete mesmo, ele é passional, ele vai lá, quer investigar, e se mete em confusão, quase vai preso, e fica preso, e envolve todo mundo. Então, ele explora muito bem também o que é o McCoy, né? Você quer conhecer um resumo bom do McCoy, acho que essa edição faz isso muito bem. Cara, é que assim, o McCoy, o barato, assim, é que assim, você tinha o Kirk como uma das pontas do triângulo, né? como o herói perfeito. Você tinha o Spock como, vamos dizer assim, contrário do herói. Se o herói é todo emoção, todo ação, assim, o Spock é cerebral, né, é analítico, esquisito, alienígena. E o outro contraponto, né, como se fosse, se o Spock fosse, sei lá, um diabinho, assim, né, de... no ombro do Kirk, no outro ombro tá o McCoy, que era, sempre, era o cara que sempre era a consciência, era o grilo falante do Kirk, né? E isso é meio chato às vezes, porque você tá reduzindo um personagem interessante num chavão, né? Não era legal, ele ficava sempre à sombra, e eu acho até assim, é injusto, porque o trio é legal, né? O trio da série original é fantástico, mas o doutor era sempre, vamos dizer assim, só para ter a composição mesmo, assim, ele não era ele não tinha um destaque tão merecido como teve nessa mini, assim, que eu acho, puta, cara, eu acho joia dele. Nós acabamos de falar da capa, cada edição, né, abre com o Dr. McCoy examinando um alienígena e fazendo uma piadinha, assim, seja pela forma inusitada do alien. Tá? Eu acho muito legal isso, cara, assim. E cada edição também ser um episódiozinho, assim, né? A segunda edição é a Flora que é consciente. Então é uma coisa... Cara, é bem Star Trek mesmo, cara. Barato. Bom, a terceira é aquela que você já abre e já fica com medo, né? Porque ele bota os Klingons lá com força. Então essa já até é aquela que você mais se destaca por isso, né? E aí, Jamerson, me diga sobre essa que é a raça mais temida. Eu tenho que rever os episódios dos Klingons na série clássica, que eu tô com muito do Klingon do Discovery na cabeça, né? Acaba... Eu não gostei dos Klingons em Discovery, e aí acaba aquela analogia que havia entre capitalismo e capitalismo, os Klingons ser uma releitura não só dos negros, mas também de um outro povo. Eles não eram comunistas, mas tentava criar-se entre eles e a Federação uma guerra semelhante à Guerra Fria. Por isso que a gente pode chamar os Klingons de os russos de Star Trek. Jamerson, é legal isso que você falou, cara, porque realmente, assim, de que forma que caracterizaram os Klingons na série clássica? Eles são o exótico. Então eles têm a pele mais escura, então você podia relacionar eles com os negros. Eles têm alguma fisionomia assim puxada para o asiático, né, o chinês, assim, o mesmo o japonês, que era, vamos dizer assim, estava mais recente o conflito da Segunda Guerra entre Estados Unidos e Japão do que a China. A China ainda não era tão assim, né? Então, o que que eles pegaram? Eles reuniram todos esses traços exóticos, né, inclusive com um nível de ameaça que era a União Soviética, e criaram uma espécie alienígena que aglomerasse tudo isso. Então os Klingons, mesmo eles não sendo visualmente tão interessante quanto eles acabaram sendo depois do primeiro filme, onde com o aporte financeiro eles ganharam uma nova fisionomia, um novo aspecto, eles eram conceitualmente interessantes. Então isso, cara, proporcionou para todo o desenvolvimento da raça um negócio espetacular, que quando chegou em A Nova Geração e depois em Deep Space Nine, cara, aí, assim, se tornaram tridimensionais, né? Uma raça interessante. Deixa de ser só aquele alienígena guerreiro violento, eles têm facetas. Cara, eu, assim, os Klingons é um dos melhores desenvolvimentos de Star Trek depois da série clássica, cara. Você falou aí de Nova Geração. Para mim, na primeira temporada, eu não gosto do episódio com eles. Tem um episódio que eles tentam roubar a Enterprise, eu acho assim, muito padrão. Mas na segunda temporada de Nova Geração, tem um episódio, foi o último episódio que eu tô reassistindo no Netflix, e tem um episódio em que o Riker ele se torna primediato de uma nave Klingon. E realmente o episódio é muito bem legal, muito bem estruturado e traz alguma coisa nova, só que já sobre os Klingons no período de Picard, né? Sim, sim. É, cara, é muito legal, embora assim, até pudesse ter mais desenvolvimento, mas pra série, porque se destinou, eles se tornaram uma raça interessante. Vocês gostaram dos Klingons em Discovery? Não. Não também. Não também. Acho que ninguém gostou, viu, cara? É realmente assim, por causa justamente disso. Você faz todo o desenvolvimento durante anos, meu, durante várias histórias, né, e traz tantos personagens interessantes, fora o Worf, né, que o Worf eu até acho ele meio rígido demais, assim, sabe, mas teve vários personagens interessantes, no cinema, na nova geração, depois em Deep Space Nine, né, a Voyager trouxe, né, aquela Belana Torres, né, o nome dela? É, fugiu. Isso. Então, quer dizer, depois de tudo isso, você reduzir ele naquelas criaturas que eram até feia, eles ficaram mais feios ainda, ficaram esquisito, que o dente só piora, né? Isso comprometia até a atuação, né, dos personagens, assim, os atores não conseguiam ter uma atuação por causa de tanta maquiagem, tão carregado, e porra, cara, e não entregaram nada de se tudo isso valesse alguma coisa de interessante, mas não entregaram nada, cara. Horrível, horrível, horrível. Não gostei, não. Eles quiseram, na verdade, ganhar gente pelo visual, né? Só que também, até se eles erraram, né? Eu até não sou nem contra você botar lá uma maquiagem maior, tentar fazer uma coisa diferente, né? Também em outros tempos e tal, a tecnologia facilita. Mas, porra, eles só se preocuparam com a parte visual, né? De fazer aquele coisa guerreiro, agressivo, né? Aquela voz toda agressiva e tal. Eles falando em Klingon, né? Quase todos eles sempre falando em Klingon, sei lá, aquela coisa bem agressiva. Ficou nisso, né? Só ficou nessa coisa de agressiva, de guerreiro, de luta e, sabe, ficou cansativo. Logo rapidinho ficou cansativo pra mim. E agora, nessa terceira edição, voltando aqui pro Gibi, tem uma coisa legal também, que é o lance dos clones, né? Que o Duncan, que é o... Nós não falamos, né? Que é o assistente do McCoy, e a Tila, que é a andoriana, eles ficam nos planetas pra educar os clones, né? Que os clones lá pra uma guerra futura, né? E eles ficam lá meio que... Uma coisa meio... Quase Adão e Eva, né? Praticamente. Aquela coisa bem... Bem coisa esperançosa, né? Eu achei mais bonito dessa edição. Eu gostei do Duncan e da Tila, né? Eu gostei dos personagens. Mas nessa edição específica, eu gostei mais da Almirante. Em que ela é apenas a primeira oficial do Chris Pike, né? Episódio original de Star Trek. O piloto, né? Ela é aquela funcionária, ela toma isso, ficou bem legal mesmo, essa cara do Bean, né? Só que não deu nome, né? Na edição não dá o nome dela. Ela é apenas almirante e tá no comando da USS Yorktown. E na edição seguinte aparece também uma outra personagem, né? Que é bem conhecida das antigas, né? A enfermeira original da Enterprise, né? É Christiane Chappell, né? Que era a esposa do Roddenberry, né? Na série TV que interpretava, né? Isso. Que depois voltaria como a mãe da... A Conselheira Troy. Conselheira Troy. Isso. Cara, a última edição, ela faz uma brincadeira com prever o futuro, né? E manipular. É um tema recorrente, né, em Star Trek, e eu acho que é inteligente. Ela é assim, ela tem um desenvolvimento inteligente. Ela não é a que eu gosto mais. A terceira também eu acho bem legal, né, que é o campo de treinamento Klingon. Eu acho, pô, com clones, assim, né, uma ideia bem legal. Então a quarta eu acho até um pouquinho confusa, né? Que é o McCoy visitando... É porque ela tem duas histórias, né? Sim. E o McCoy visitando o amigo, né? Eu acho ela confusa, assim. Não acho ela grande coisa, não. A série como um todo é legal, porque tem esse desenvolvimento. A gente... atropelou aí a história dos dois ajudantes do McCoy, mas é legal que eles, assim, eles são primeiro colegas de equipe, aí eles vão se aproximando e o McCoy não vê com bons olhos esse relacionamento, mas depois ele percebe que, assim, é um negócio sério, não é só uma aventura, então ele aprova, que eu acho um barato, assim, né, porque também o McCoy, ele não tem aquela rigidez militar, né, do Kirk, por exemplo, assim, de um oficial da frota mesmo, assim, né, então ele é mais flexível, ele é mais de humanas mesmo, assim, então ele aceita os dois e se separam, assim, né, eu acho muito legal isso, cara. E a quarta é quase, parece quase um epílogo, assim, né, já não tem mais a navezinha deles, já não tem mais a dupla de ajudante, então ela é quase um epílogo, cara, eu acho ela, vamos dizer assim... Bem qualquer coisa. É, quase melancólica, assim, cara, que eu achei que podia ter terminado. Eu acho que ela não termina, alto, né? É, então, podia terminar com uma nota mais alta aí, não sei. Bom, mas por sorte o Byrne fez outras coisas com Star Trek e eu acho que a gente merece voltar ao assunto e discutir, quem sabe também, as outras adaptações de quadrinhos de Jornada nas Estrelas, porque é uma das maiores coisas do mundo é de falar dessa série, né? Eu acho que a gente tem fases consideradas excelentes, né? É, o material da nova geração pela Wildstorm é um ponto de referência de qualidade. E por outro lado, o material de Deep Space Nine e até mesmo Star Trek pela Malibu também é considerado um dos pontos mais baixos, né? A Malibu fez um materialzinho assim, pelo amor de Deus, eu li um material na época muito ruim. Enquanto as outras adaptações, tem um material mesmo da Wildstorm que tem excelentes histórias que são consideradas muito boas, muito adequadas. O Jean Friedman, que é um escritor de ficção científica, apesar dele ter escrito a série Nova Geração de 89, que era mal desenhada pelo Pablo Marcos, mas assim, o texto dele era bom, tinha tudo a ver com o processo de série de TV. Bom, então é isso, senhores, ficamos por aqui. Valeu, amigos. Vida longa e próspera. Voltaremos, né, meu? Com mais Star Trek, tomara. E Byrne também. Em breve. É isso aí. Até logo, valeu. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.